A deusa que eu amei era de barro. O vento deu, logo secou. E da deusa dos meus sonhos, só o pó foi que restou. Alguém que não se deve amar. Os defeitos são virtudes, depois não adianta chorar. Quando se ama de verdade, alguém que não se deve amar. Os defeitos são virtudes, depois não adianta chorar. Vai, vento, vai, tira o pó que do meu peito não sai. Vai, vento, vai, tira o pó que do meu peito não sai. Tira o pó que do meu peito não sai. Vai, vento, vai. Tira o pó que do meu peito não sai.